O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Foz do Iguaçu atenderam várias ocorrências de colisões contra anteparos. Várias delas foram registradas, porém nenhuma vítima grave foi atendida proveniente destas situações. No início da noite de terça-feira, 24 de dezembro, por volta de 21 horas e 5 minutos, o SIAT do Posto São Francisco foi deslocado para a Avenida Jules Rimet para o atendimento de uma colisão de um veículo Golf com placas de Foz do Iguaçu contra uma árvore na lateral da pista. O condutor, identificado como Rodrigo Almeida, de 40 anos, teria perdido o controle do veículo depois de ser atrapalhado por um outro condutor que não parou para ver as consequências de sua manobra arriscada. O Golf, parcialmente destruído, foi recolhido por um guincho particular. A vítima assinou o termo de recusa de encaminhamento à casa hospitalar e foi liberada pelos bombeiros ainda no local. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.